Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, bastante alegria que eu retorno a essa tribuna, mas com muita indignação, porque entra governo, sai governo e os problemas de Taquara continuam os mesmos. Há poucos dias atrás, nós tivemos um volume de águas bastante considerável, em alguns minutos. E daí, para minha surpresa, não era um volume tão forte, o Arroio Sondo acabou colocando para fora, causando grandes prejuízos a moradores. No dia seguinte, a prefeitura colocou a máquina lá para recuperar. E daí, trabalharam um dia, foram embora, ficaram de voltar e fazer a limpeza e a revisão no Arroio Sondo e não voltaram mais. E hoje está novamente as famílias apreensivas. Nós não queremos mais beijinho no coração, prefeito. Nós não queremos mais tapinha nas costas. Nós queremos solução dos problemas de Taquara, da vida das pessoas. Também quero trazer aqui a pauta o que aconteceu na noite de hoje. Esse vereador, juntamente com o vereador Regis, apresentou três projetos de alteração da lei orgânica do município e do regimento interno dessa casa. E teve o acompanhamento de outros três vereadores para que a pauta pudesse tramitar. E o que fez essa casa? Votou contra. A lei orgânica, ela prevê que uma matéria, uma vez discutida dentro dessa casa, rejeitada, ela não pode tramitar uma segunda vez no mesmo ano. Porém, se ela for apresentada por maioria dos vereadores num segundo momento, ela pode tramitar. Se ela for apresentada pelo executivo municipal, pelo prefeito, ela pode tramitar. Agora, se ela for de iniciativa popular, na junção de milhares de assinaturas no município de Taquara, ela não pode tramitar novamente. Então nós apresentamos um projeto para que fosse feita essa alteração. E não sei se eu digo que foi uma surpresa, porque não foi. Já é cotidiano votar contra o interesse da população. Essa casa rejeitou os projetos. Essa casa preferiu calar a boca do cidadão taquarense. Essa casa preferiu não escutar a vontade popular. E eu vou mais uma vez para minha casa hoje me questionando. Quando eu escuto dos vereadores aqui dentro, essa é a casa do povo. Aqui é a voz do povo. Mas quando é para escutar o povo, quando é para deliberar em conjunto com o povo, aí ela fecha suas portas e não permite que o povo se manifeste. É a triste realidade da Câmara Municipal de Taquara. É a triste realidade a qual nós estamos vivenciando e nós estamos tendo. Eu lembro que no início dessa legislatura se falava, é a melhor legislatura da história de Taquara. Eu confesso que eu encerro esse ano me questionando se ela não é uma das piores legislaturas da história. Porque sempre que foi para ir ao encontro do povo, da população, ela foi por uma linha contramão. Mas seguimos. Seguimos na esperança da mudança. Nós também quero trazer aqui para hoje, vereador Nelson, a minha solidariedade ao senhor, vereador Nelson. O prefeito, ele foi evasivo no seu espaço e no seu campo político. Eu lembro aqui, em janeiro de 2017, quando ele disse que se negaram de participar, o vereador Luiz Felipe, o vereador Regis e o vereador Nelson, que seriam e são desde sempre os vereadores de oposição, de uma reunião, onde sequer nós fomos convidados. Quer dizer, ele pode mentir à vontade. Eu vou mais longe. Quando ele diz, prove que tem processos contra mim, eu, vereador Luiz Felipe, denunciei a administração municipal no Ministério Público em relação à realização da Expocampo em 2017. E a minha denúncia virou processo para investigar possível improbidade administrativa. Então o senhor, prefeito Tito, responde. O senhor está respondendo e o senhor é consciente e sabedor disso. Uma boa semana a todos os senhores e a todas as senhoras.